Caege, a voz de quem não tem a voz. Rap pancada, eterno drama, tio. Que convivo diariamente, poucos de rocha pra ajudar, cercado de serpente. Eu tô à beira de um abismo profundo, tentando me segurar nos barrancos a qualquer custo. Seja o preço que for, eu pago, tô preparado. Mas aí, irmão, o preço por ti foi pago. Então por que essa cruz eu tenho que levar? Viaja não, Jesus Cristo carregou em seu lugar. Me vejo de bom dia, cada carreira esticada, cada cano enrolado, a cada inalada, plataforma preparada. Companheiros comigo, bati um aperto, ao ver chorar um amigo querido dizendo: volta pra Deus, me leva junto contigo, pois eu vejo em você uma forte unção de Cristo. Cara, eu me pergunto como isso acontece, eu em meio à lama, afastado do mestre. Nesse caso a graça da garça não se encaixa, mas vem pro Flávio dizendo: somos pedra, meu parça. Analiso e vejo que estou clamando angustiado, o final está próximo, Deus deixou um recado. Perguntas são muitas, não tem como explicar, é só deixar o amor de Deus agir, te restaurar. Há quanto tempo eu tenho lutado, lembro uma passagem da Bíblia. Já se foram 10 anos de sofrimento e agonia. Então que venha a bonança, que cesse a tempestade. Eu preciso de ti, meu pai, preciso de sua verdade, do teu calor, do teu aconchego e abraço. Me dê discernimento pra livrar do amigo falso. Até aqui me ajudou o Senhor, mas até quando me guardará o seu amor? Então eu choro e o conflito novamente me cerca. Tô demorando pra voltar, blindar minha mente das setas. Peguei por diversas vezes sozinho dentro do carro e chorando. Olhava pra um lado e pro outro e não via ninguém que pudesse jogar a corda que eu precisava pra me tirar do fundo do poço. Fui viciado em cocaína durante 10 anos. E durante esses 10 anos eu fiz vários colegas, parceiros, amigos, irmãos. Compartilhamos dos mesmos sofrimentos. E eu prometi que voltava pra resgatá-los. Ei, Giovanni, onde cê tá? Por onde anda, amigo? As notícias que chegam são as piores possíveis. Cadê aquele aguerrido que treinava comigo? Um vencedor do tatame, não se dá por vencido. Palavras de incentivo eu ouço de poucos parceiros. Essas vieram do pira pra acordar o guerreiro. Então pego meu kimono, boto na mochila e vou. É disciplina, é força, é foco, sou mais que vencedor. Quem quis me ver na lona, baixa a cabeça e chora. Agora quem treme é inimigo, eu vou rumo agora. E aqueles amigos que estiveram comigo, saiba, eu volto com a corda pra livrá-los do abismo. Eu tô com vocês, Deus faz a contenção, já tô ligando os céus. É fé, é oração, cocaína nunca mais. Tô em busca de outra carreira, outro canudo, outra vida. Pra mim já chega. Eu quero ver sorrindo quem eu sempre fiz chorar. Quero amar quem eu nunca pude amar. Quero estar com quem nunca pude estar. Quero abraçar quem eu nunca pude abraçar. Meus sobrinhos, meus irmãos, o amor da minha vida, minha mãe, minha avó, se possível minha filha. Vou esperar em Deus, pois a mudança é geral. Agora em Cristo a guerra é espiritual.